Mahavishnu Orchestra. Fusão, interação e expressão. A Mahavishnu Orchestra foi uma banda internacional de fusão musical entre jazz e rock, formada na cidade de Nova York em 1971 pelo guitarrista inglês John McLaughlin. O grupo passou por várias transformações ao longo dos anos, as quais se podem dividir em três períodos: de 1971 a 1974, de 1974 a 1976 e de 1984 a 1987. O nome Mahavishnu divide-se em duas palavras, Maha, que significa grande, e Vishnu, que é uma das três mais importantes divindades do hinduísmo. Um deus indiano que, segundo a mitologia, assume diversas descidas, avataras, ou aparências materiais na Terra. Thank you. A primeira formação da banda contou com o guitarrista inglês John McLaughlin, o baterista do Panamá Billy Cobham, o baixista irlandês Rick Laird, o teclista checoslovaco Jan Hammer e o violinista norte-americano Jerry Goodman. McLaughlin tinha trabalhado com Cobham e Goodman no seu terceiro álbum a solo, My Goals Beyond, e quando pediu a Cobham para ser baterista da banda de jazz rock que ele queria formar, ele aceitou. O violino era um instrumento que McLaughlin se interessava desde a sua infância. A sua primeira escolha para violinista era o francês Jean-Luc Ponty, mas não foi possível devido a problemas de imigração. conheceu-se pela primeira vez em julho de 1971 e ensaiou durante uma semana. A sua primeira apresentação ao vivo foi no Gaslight Café em Nova York. McLaughlin tinha ideias específicas para a instrumentação do grupo. Queria uma mistura original de géneros nas composições. Pretendia particularmente ter o contributo de um violinista para a sonoridade integral da banda. À medida que esta evoluiu, McLaughlin adotou o que se tornou a sua marca visual, uma guitarra de pescoço duplo, 6 cordas e 12 cordas, que permitia um grande grau de diversidade nas texturas musicais. Jan Hammer tornou-se um dos primeiros músicos a tocar um sintetizador analógico Mini Moog numa banda. estilo musical era um sincretismo de vários géneros. O rock eletrificado de alto volume, do qual Jimi Hendrix foi o pioneiro, ritmos complexos em tempos invulgares, que refletem o interesse de McLaughlin pela música clássica indiana, o funk e a influência harmónica da música clássica europeia. Os primeiros álbuns, como The Inner Mounting Flame, de 1971, e Birds of Fire, de 1973, são inteiramente instrumentais. Neles, o grupo passa de uma energética fusão de géneros rítmicos, como por exemplo no tema Vital Transformation, para melodias muito serenas, semelhantes à música de câmara, como A Lotus on Irish Streams, uma composição para guitarra acústica, piano e violino. Thousand Park Island, sem violino e incorporando o contrabaixo, ou o contraste entre momentos retraídos e segmentos intensos, em Open Country Joy. Devido à pressão de uma fama repentina, exaustão e falta de comunicação, a banda original começou a cansar-se em 1973. A tensão agravou-se quando, numa sessão de gravação desastrosa do ponto de vista de relacionamento pessoal no Trident Studios em Londres, no qual se evidenciou que alguns dos membros não falavam uns com os outros. O motivo que acabou por dissolver a banda aconteceu quando John McLaughlin leu uma entrevista na revista Crawl Daddy, na qual Ian Hammer e Jerry Goodman expressaram as suas frustrações com o estilo de liderança de John McLaughlin. Em 1974, com um novo elenco de músicos acompanhando McLaughlin, surgiu uma nova Mahavishnu Orchestra, agora com Jean-Luc Ponty no violino, após ter tocado com Frank Zappa e os Mothers of Invention, Gail Moran nos teclados, Ralph Armstrong no baixo, Narada Michael Walden na percussão, Stephen Kindler e Carl Shive no violino, Marcia Westbrook na viola d'arco, Phil Hershey no violoncelo, Steve Frankvic e Bob Knapp nos metais. Esta reformada Mahavishnu Orchestra, que McLaughlin chamou The Real Mahavishnu Orchestra, mudou ligeiramente de pessoal entre os álbuns Apocalypse, de 1974, e Visions of the Emerald Beyond, de 1975. Apocalypse foi registado em Londres com a London Symphony Orchestra sob a direção de Michael Tilson Thomas e produzido por George Martin. A banda ficou reduzida a um quarteto em Inner Worlds, de 1976, com Jean-Luc Ponty a sair depois de um aceso desentendimento sobre a autoria no álbum Visions of the Emerald Beyond. Gail Moran foi substituído por Stu Goldberg. We'll be right back. Depois desta segunda encarnação, a banda teve uma nova formação entre 1984 e 1987. McLaughlin formou, entretanto, o grupo Shakti, com o violinista Lakshmi Narayana Shankar e Zakir Hussain nas tablas, entre outros, e trabalhou com outros dois grandes guitarristas, Aldi Meola e Paco de Lucia, com quem gravou em 1981 o memorável Friday Night in San Francisco. O grupo Shakti gravou três álbuns, Shakti, em 1975, A Handful of Beauty, em 1976, e Natural Elements, em 1977. Baseado nos estilos da música clássica indiana, a banda associou ragas e percussão indiana ao jazz. We'll be right back. A Mahavishnu Orchestra teve uma enorme influência em muitas bandas de diferentes géneros. Tem havido um ressurgimento do interesse por ela nos últimos anos, sendo nomeada como uma influência em grupos como The Mars Volta, Cynic e Opeth. Algumas gravações de tributo foram editadas, por exemplo, o duplo CD Mahavishnu Redefined, A Tribute to John McLaughlin and the Mahavishnu Orchestra, Volume 1 and 2, e Meeting of the Spirits, A Celebration of the Mahavishnu Orchestra, nos quais participaram muitos músicos, entre os quais antigos membros da banda. Foi também publicado um livro, Power, Passion and Beauty, The Story of the Legendary Mahavishnu Orchestra, de Walter Kolofsky. Contém entrevistas com todos os membros da banda e depoimentos obtidos especificamente para o livro de muitos admiradores famosos como Jeff Beck, Pat Metheny, Peter Max ou Bill Bruford, entre muitos outros. Composições da Mahavishnu Orchestra foram usadas como samples na música contemporânea, mais notavelmente pelos Massive Attack no tema Unfinished Sympathy. Os Massive Attack foram processados por Ralph Armstrong, que recebeu, de um acordo extrajudicial, uma quantia bastante avultada. Yeah. McLaughlin foi mencionado como influência de vários músicos proeminentes. Recebeu um Grammy Award e vários prémios como Guitarrista do Ano e Melhor Guitarrista de Jazz, de revistas como Downbeat e Guitar Player, a partir de opiniões de leitores. Em 2003, ficou em 49º lugar na lista da revista Rolling Stone nos 100 maiores guitarristas de todos os tempos. Em 2009, a Downbeat Magazine incluiu McLaughlin na sua lista sem classificação de 75 Great Guitarists, na categoria de Modern Jazz Maestros. Em 2012, a revista Guitar World classificou-o no lugar 63 na sua lista dos 100 melhores. We'll be right back. John McLaughlin nasceu a 4 de janeiro de 1942 numa família de músicos em Doncaster, South Yorkshire, no Reino Unido. A sua mãe era violinista de concerto. Estudou violino e piano em criança e, aos 11 anos de idade, explorou na guitarra estilos do flamenco ao jazz dos violinistas Django Reinhardt e Stefan Grappelli. Mudou-se para Londres no início dos anos 60, tocando com Alexis Corner, os Marzipan Twisters, Georgie Fame and the Blue Flames, Graham Bond Organization e Brian Hauger. Durante a década de 1960, muitas vezes teve que se sustentar com o trabalho de sessão, o qual ele achava insatisfatório. Além disso, deu aulas de guitarra a Jimmy Page, que viria a formar os Led Zeppelin em 1968. Em 1963, Jack Bruce formou o Graham Bond Quartet, com Bond, Ginger Baker e John McLaughlin. Tocaram uma variedade eclética de géneros musicais, incluindo bebop, blues e rhythm and blues. Thank you. janeiro de 1969, McLaughlin gravou seu primeiro álbum, Extrapolation, em Londres. Nele participa John Sermon no saxofone e Tony Oxley na bateria. O estilo pós-bop do álbum é diferente dos trabalhos posteriores de fusão de McLaughlin, embora tenha gradualmente desenvolvido uma forte reputação entre os críticos em meados da década de 1970. Thank you. Especificamente a Mahavishnu Orchestra, deixaram marcas importantes no mundo da música. McLaughlin tem alguns álbuns gravados com outros grandes músicos como Miles Davis, Miroslav Vitus, Larry Coryell, Santana, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Dexter Gordon, Ian Garbarek, Chick Corea ou Bill Laswell. Este programa teve locução de Beatriz Ramos e João Soares Santos. Realização de João Mota.